o longo caminho da água, desde o céu até a torneira, o longo caminho da água, desde o céu até a torneira. Quando chove, água penetra na terra, formam-se lençóis embaixo da terra. Água subterrânea, um dia sai da terra, brota, e ali nasce um rio. E chove mais, e o rio aumenta, e faz o rio Pinheiros, e faz o Tietê. E chove mais, e o rio aumenta, mas pode acontecer de não chover, de não ter rio, de não ter água pra beber. Quem sabe me dizer onde é que a gente guarda água? Represa de Guarapiranga, mas a cidade suja o rio. Joga xixi, joga cocô, joga lixo, gordura, sabão, e depois tem que limpar. Leva água suja pra um hospital, uma estação de tratamento. Joga remédio, filtra, filtra, joga mais remédio. E aí é então, e aí é então. Água entra pelos canos, milhares e milhares e milhares de quilômetros de canos, cheios d'água, entrando em cada casa, chegando na torneira. E aí é então, e aí é então. Cai na forminha, vai pra geladeira e vira gelo. Gelo, como nós gostamos de dizer, que somos água, que somos gelo, e temos orgulho, clô, clá, clá, clá, em selo. Gostou?